montanha. Falei com Jesus e tive na mão um raio de luz. E lá na montanha fui beijar a cruz. Estamos na nossa emissão do programa O Fado, segunda hora deste programa de terça-feira, dia 3 de maio, e esta hora tem o patrocínio da Fábrica de Óculos da Opticenter. No Matosinhos Retail Park, em Leça da Palmeira, junto ao IKEA, vai encontrar a Fábrica de Óculos da Opticenter. Óculos monofocais por 25€ e progressivos apenas 75€, com 3 anos de garantia, centenas de modelos de óculos à escolha na Fábrica de Óculos da Opticenter. Passe por lá ainda hoje. Fábrica de Óculos da Opticenter, tão fácil de encontrar. No Matosinhos Retail Park, em Leça da Palmeira, mesmo junto ao IKEA. Tão fácil de encontrar. Maria Leopoldina da Guia, trem desmantelado. Vamos chegar ao fecho da nossa emissão do programa O Fado, a sua sessão de fados na Rádio Festival. Diariamente, de segunda a sábado, cá nos encontra para este programa que acontece de segunda a sábado ao almoço e repete à hora do jantar, como sempre. Amanhã no nosso Fado vamos ouvir, por exemplo, a Ana Moura, vamos também escutar o Carlos Gonçalves, a Marlene Alves, o Francisco Moreira, o Diogo Rocha, o Eduardo Alípio, Maria Emília e outros mais que passam na nossa emissão que há de ser de meio da semana. Agora, António Zambujo, Fado Alcantarado. Fado, meu veneno desejado, meu amigo alcantarado, varanda do meu jardim. Fado, meu universo, meu tudo, se te canto fico mudo, parado dentro de mim. Fado, quando te vou procurar, caminho luas de mar, nas praias do teu passado. Fado, às caravelas erguido, és o mar dos meus sentidos, meu veneno desejado. Fado, meu poeta, meu destino, que dás luz ao meu caminho com olhos rasos de pranto. Fado, rosa dos ventos da vida, cais de chegada e partida, senhor dos poetas que canto. Fado, meu poeta, meu destino, que dás luz ao meu caminho com olhos rasos de pranto. Fado, rosa dos ventos da vida, cais de chegada e partida, senhor dos poetas que canto. Ao meu caminho com olhos rasos de pranto. Fado, rosa dos ventos da vida, cais de chegada e partida, senhor dos poetas que canto. Agora Sara Correia, o Porquê do Fado, nesta emissão que está praticamente a chegar ao fim, emissão de terça-feira, dia 3 de maio. Até às 14h, a nossa emissão do programa O Fado, a sua sessão de fados. Vamos terminar daqui a pouco ao som de Fado dos Fados, na voz de Ana Cristina. Esta hora que contou com o patrocínio da Fábrica de Óculos da Opticenter no Matosinhos Retail Park, em Leça da Palmeira. Junto ao IKEA vai encontrar a Fábrica de Óculos da Opticenter e sempre fabulosas campanhas. A saber, óculos monofocais por apenas 25€ e óculos progressivos por apenas 75€, com 3 anos de garantia. Centenas de modelos de óculos à escolha na Fábrica de Óculos da Opticenter, para que com o tempo escolha os óculos que lhe ficam bem. Fábrica de Óculos da Opticenter no Matosinhos Retail Park. Passe por lá ainda hoje e escolha os óculos que vão ficar bem. Com certeza já estão a fazer tanta falta. Não deixe para amanhã. Trate do seu assunto ainda hoje. Fábrica de Óculos da Opticenter. Não me perguntes o porquê do fado, pergunta ao fado o que é que ele viu em mim, que me encontrou e andamos de braço dado. Desde que sou gente foi assim. Não me perguntes porquê é que eu o escolhi, se o coração já lhe falava e eu ouvia. Era a canção das ruas onde cresci, que embalava o canto da minha agonia. Não me perguntes o porquê do fado, não me perguntes se estou decidida. Não é escolha, é ser a estar marcado. Perguntas-me o porquê. lado, perguntas-me o porquê da vida. Não me perguntas.